4 horas, são 5 horas, 12 minutos. A Rio Açúcar 710 apresenta Amanhecer na Minha Terra, um programa bem Brasil na sua manhã, bem especialmente para você. Um programa do Sistema Jovem de Comunicação. Apresentação, Alceno Dias. E aí, meus amigos, tudo bem, tudo certinho? Nós estamos aqui firmes, estamos também iniciando o nosso trabalho de hoje. Hoje é sábado, verso de domingo, hoje é dia 23 de janeiro de 1982, e a paz de Deus esteja com todos. Conforme já foi anunciado pelo meu colega, em seus assessores, o nosso Amanhecer na Minha Terra.